só rolou escuridão. Agora eu quero ouvir um grito de libertação. Jesus! Jesus! Jesus! Pra longe com esse medo, sou da luz já faz um tempo. Não pega no meu pé, não dá pra ver que eu sou da fé. Jesus! Jesus! Jesus! Não é moda, não é seita, nem louco ou punk. Eu olho tão careta que não dá, vem que dá. Não me diz que é difícil, motivos e razões. A gente tem de sobra, eu quero é coisa nova. Jesus! Jesus! Jesus! Durante muito tempo só rolou escuridão. Agora eu quero ouvir um grito de libertação. Jesus! Jesus! Jesus! Pra longe com esse medo, sou da luz já faz um tempo. Não pega no meu pé, não dá pra ver que eu sou da fé. Jesus! Jesus! Jesus! Não é moda, não é seita, nem louco ou punk. Eu olho tão careta que não dá, vem que dá. Não me diz que é difícil, motivos e razões. A gente tem de sobra, eu quero coisa nova. Jesus! Jesus!